stop me. I'm not seeing anymore. Oh, girl, why can't you see? Look out. Please don't look into my eyes when I look into you. Get back. É isso mesmo? Não. Boa noite, Franca. Espero que todos estejam muito bem. Estamos começando mais uma edição do Lixeirinho aqui na Rádio Unifran FM 101.3 ou no www.radiounifran.com.br. Eu sou o Tuizinho. Bom, a gente, pra variar, tá na noite francana aqui. Tô na garupa do meu parceirão Luiz. Não adianta, cara. Posso começar 100 vezes o programa, véio. Mas é sempre a mesma coisa. Dá um salve pra galera aí, sei lá. Boa noite, Franca. Sou o Luiz. Estamos aqui em mais um lixeirinho. Essas noites lúdicas de Franca. Oh, yeah. Pra variar, a gente não tem nada programado, como sempre, e a gente tá longe dos nossos HDs. Porém, a gente tava pensando em alguma coisa, tipo, fazer um especialzinho nesse primeiro bloco, a banda The Fala, que é uma banda que, pra variar, o Luiz, eu acho que ele pode falar mais dessa banda do que eu. E tem alguma apresentação aí que você possa... Eu não sou um profundo conhecedor de The Fala, mas é uma banda bem bacana. Não, uma banda clássica, vamos chamar assim, do cancioneiro, roqueiro, de qualquer coisa desse tipo aí. E em cenário nacional já, né, cara? Essas bandas da década de 80 aí do Rio Grande do Sul, elas não podem ser chamadas de bandas gaúchas, porque são bandas nacionais mesmo, né, cara? Foi um troço que... Sim, e também esse conceito tá deturpado também hoje em dia. Ah, né? com certeza. E até porque, né, eu acho mais ainda, cara, mais deturpado chamar essas bandas dessa época de bandas gaúchas, assim. Talvez as bandas de hoje sim sejam bandas gaúchas. Uhum. Mas as bandas dessa época eu acho que não, cara. São bandas realmente a nível nacional e que muitas vezes tem mais público aqui no centro do país do que no sul mesmo. Claro que lá, tipo, tem aqueles fãs apaixonados, mas se for ver em número mesmo, em densidade demográfica, a coisa aqui é mais forte. É verdade. Banda do grande figuraça, Educá. É, todo mundo já tocou nessa banda, acho que até o Lobão já tocou. Eu acho que o Educá foi o único que participou de todas as formações. Certo. Remanescente ali das... Exato. Desde a primeira. Eu gosto, admito que eu gosto das músicas mais esquisitonas, assim, do The Fala. Não sei por nome agora, mas provavelmente a gente pode abrir o programa com uma dessas músicas. Eu vou fazer o bloquinho especial inteiro com The Fala. De repente o Luiz quer indicar algumas outras aí pro bloco. Ah, eu quero pedir uma música, cara. É bem da fase chinelona mesmo do The Fala, quando o The Fala apelou pro lado mais pop mesmo. Que é muito divertido, não deixa de ser. É, continua sendo uma banda bacana. É uma música que foi um sucesso fodaço, assim, no Rio Grande do Sul. E eu ouvi uns papos, assim, dos próprios integrantes, que a banda realmente ganhou dinheiro, foi nessa época. E principalmente com essa música, cara, que se chama Amanda. Foi um super hit. Legal, mais alguma? Clássico, The Fala também, Nome Mande Flores. Nome Mande Flores. E Popozuda também pode rolar, né? Cara, Popozuda é uma música linda. Ok. Valeu, Pereira. Bom, uma pausinha pro rango. Vamos de som aí, né, Dom? E vamos de som. É, enquanto isso, enquanto eu como aqui, a gente ouve The Fala, começando com chave de ouro o programa Lixeirinha de hoje. Não saia daí, daqui a pouco a gente volta. Lixeirinha é bom porque não tem como piorar. Roda aí, Dom. Acreditar em algo acreditar em algo, algum caminho a tomar. Acreditar em algo. Guitar man. Alessandra! Não, claro, mas você sabe que eu sou um bebê mental, tudo bem. Alguém, São João? Todos me casam com o seu bebê. I'm trying not to lose my head. I live so hot. What? What means it? Hot? Yes, what? Like a dream sometimes makes me wanna holler, keep going under. Like a dream sometimes makes me wanna holler, keep going under. Like a dream sometimes makes me wanna holler, keep going under. Like a dream sometimes makes me wanna holler, keep going under. Lixeirinha. We'll be right back. Você me faz querer cantar. Estou amando você. E eu só penso em te Xerinha. Nossa, é bom demais esse negócio, é bonito demais, nossa.